na que é que chama Torre 1 no 8 95. E no travesso portão 09, aguarda follow me para cruzar do portão 9 pro Prato Excelente. Na 3858, no solo 50, primeira direita, chame ponto de solo em 121, décima 1. Ok, 121, vai liberar na próxima. Direito, transponda 5174. Sente, autorizado 360, via Guarulhos, para Guarulhos. Declara 10, manda eu, ótima. O transponda é 5174, ou 2043. 043 confirmando transição, ótima é a ponto 15. Sente, transição ótima, contra o puxo. Salve, boa noite, Centro 358. 358, boa noite, livre táxi, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Capeta. E na Quebec 2, 895, Papai Jair, Rafa. Plan Hero, Plan 090 degrees, 8090 knots. Good takeoff, runway 10, Condor 077, I'm confirmed to be at the altitude of flight number 310. 1013. Okay, we'd just like to make sure that you're at altitude, is it flight number 310? Flight level 310, Condor 077. Thank you. Flight level 310. O Chanel 6390 aterrizando, direto do ano. Presente uma de dona, 6390, muito obrigado. Avionete Papá, autorizado ingresso na pista, reporte na base da pista livre. Condo 077, airborne at 54, switch your score code to 5167. 5167. Go 5167, Condo 077. Condo 077, call departure control 120.8, have a nice flight. 120.8, Condo 077, good day. Papá, Juliette, Alfa Whisky, uma boa noite, sem estacionamento, reporte pronto para o táxi. I'm not coming for the 310, in the left turn, for the Puka Ibaka. Condo 077, with a contact, climbing to the level 310, Puka Ibaka. Coming over 310, Puka Ibaka, Condo 077. Oceanel 310 autorizada, sinal de acesso e reportabilidade. Obrigado, né? Se você quer estar estabilizado, Oceanel 310. Juliette, Alfa Whisky, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Oceanair 6310, complete na linha Oceanair Torre, frequência 118.95. 18.93. Fazer muito boa noite, Oceanair 6310, está estabilizado em ILS da 10. Oceanair 62. Correção 6310, ajuste no 014, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 13 nós. Beleza, pouso 90, cenário 6314. Pode uma Duna, o 3662? Autorizado, direto Duna, tá? 3662. Direto Duna, 3662. Juliette, Alfa Whisky. Reporte na papá. Estou salvando o Golf 2043, no 7, puxa o acionamento. O 2043 está usado, puxa com ataque. Apesar do puxa o acionamento, é contra o ataque, 2043. Pronto, cabeceiro no 7. Quando os vídeos são disponíveis com o Recife Center, frequency 126.85 e também 125.85. Quando os vídeos são disponíveis, 126.85, if unable 125.45. Good night, ma'am. Então, 3662, deixa sem restrição para 2010, o ajuste no 014 autorizado, a final é sexo e responsabilizada. 2.904 autorizado, SP, a portaria estabilizada. Thank you. fluência de decolagem autorizada, pista no 7, vento 1.00 graus, 1.3 nós. Chamei 310 no solo 05, libere direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Direita solo 211, chamei 6310. Copiado no 86 Borjo, o 2043 de táxi a Índia, pode parar dando 02 e 1.8.95, legal no 04. Técnico, autorizado táxi. Salvador, boa noite, papapá, Juliette Alfusque. Papapá, Juliette Alfusque, contato radar, subo para nível de voo 280, saída da EL. 280, perfil da EL, solicita voar ponto seguro, se possível. Pronto, leve de coordenação, o Juliette Alfusque. Pronto, Juliette Alfusque. Voo 2043, autorizado a linhagem de decolar, pista no 0, vento 090 graus, 10 nós. Autorizado a linhagem de decolar, pista no 0, voo 2043. Zero, mas não está guardado, firme ligado. Gente, como para frente, vamos continuar aqui. Ponto seguro, Juliette, ao físico. Voo 043, decolada 09, chama controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Voo 2043, contato radar, sou para a mesa de voo 360, via saída da EL. Vai via 7, 360. Prado, avistando o TAM 3662. TAM 3662, complete finalizado, assistindo a torre, frequência 118, decimal 95. 395, boa noite, 3662. Bom. Juliette Alfa Luiz, que chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 133, 25, Juliette Alfa Luiz, boa noite. Salvador, uma boa noite, 3662, passando Simbra contra o embaixado em Chicago. TAM 3662, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 13 nós. Alcançado o pouso na pista no zero, TAM 3662. TAM 3662, no solo zona 4, libera a direita, chame controle de solo em 121, décima 1. 211, a espera de a pouco. Salvador, boa noite, TAM 3662. TAM 3662, Alfa Juliette.08. Alfa Juliette.08. pode confirmar, 362, Alfa CDF 08? Afirmo, tá correto. Número 043, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. É 125, 123. A secundária 133, decimal 25. 125, 133, 25, já. Azul 2795, chame na frequência 120, decimal 8. Azul 2795, acione a identificação, está sob contato radar, 75 milhas no Rio Salvador. Vou na prova de bordo, está em questão da chegada bronze, reporte para a descida. Para a descida, ele vai ser mais. Vou ordenar o ILS-Risk, que é a Serra Rita 3-6. Após bom, será autorizado o ILS-Risk, azul 2-7-9-5. A 3-3-1, acione a identificação. Pena Pouso Alagoinhas, está no processo da chegada de 11.274.000 pés, o ajuste no 014. Chegada bom. sentido Azul 2795. Azul 2795, Odessa, para nível de voo 050. 050, ela foi de bom, 2795. Salvador Fortaleza, 370, viu para o 19, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle 120.8, transponder 3417. Apenas confirmando o transponder, 5417, portão 2, chantão. Boa, 3231, deixa sem restrição para 2010, o ajuste no 014, autorizado, assinado e assessor e responsabilidade. 2000, INSX3, reportará estabilizado, na 323. Azul 2795 desça para 2510 altímetro 104, estaliza a restrição vertical 0. Azul 2795. Solo, boa noite, 6390 para a costa Recife, 6390. Xena 6390? Afirma, portão 3 para a costa Recife, 6390. Jorge da Jacópia, 1014. 1014. Tem 3231, vamos chamar de torre 1, 18, decimal 95. Onda no 8, decimal 95, gente, tem 3231. Na 3831, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 080 graus, 139, ajuste no 014. Ciente, livre pouso no 03831. Salvador Recife 350, peso 17, decola pista 90, curva à esquerda, saída por Caracaju, controle 20.8, transponda 5414, Xené 6390. Conforme decola 90, peso 16, a pista Caracaju, transponda 5414, 6390. Estão 3, champão. Azul 2795, está autorizado a final do procedimento LS, o ICS, que chama zero. Promerá, está autorizado, Azul 2795. 3831, no solo 39, Limeira direita, chame controle solo em 121, décima 1. Ciente, livra a próxima direita, 121, da 3831. Alô, 3231, Litor, na 3231, táxi via Alfa, reportando para o táxi Juliette. Cliente via Alfa, estabilizou LSX, azul 2795. Azul 2795, agora estou em 118.95. 2295. Dois Salvador, azul 2795, estabilizado em LSX. Azul 2795, ponto atualizado, 5.0, vento 090 graus, 11 nós. Grifo, está 1.0, azul 2795. Chamada 313, controle Salvador, sendo de identificação dessa vez, chegada conforme o voo 050, ajuste ao altímetro 1014. E a chegada bom para o 050, 10, 4, 3. Antes da Juliette, está 3231. Então, 3231, mantém a constante da Juliette. Taxi do Gené 6310 com 138 a bordo. Taxi do Gené 6310 com 138 a bordo. Confirmando para ver? 132. Táxi atualizado, Índia e Alfa da Ponte Serra, no Ponte Serra 2895, na 094. Índia Alfa, 2895, obrigado, boa noite. Então 3831, Juliette, portão 04. Juliette para 04323. Oi, Salvador, muito boa noite, Janel 63, 10, ponto espera da 10, pronto. Janel 63, 10, boa noite, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter, 10, 63, 10. Decolas 47, controle 120, decimal 8, bom oi, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Chanel 6310, Chanel 0. Chanel 6310, contato radar na decolagem, super V, saída PUCA, transição Caju, para o mesmo de voo 350. PUCA Caju para o 350, Chanel 6310. Autorizaria a Projamo, pro 6310, senhor? Autorizado, Beto Jamo, 6310. Jamo, obrigado.